Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Saudações intragalácticas, queridos ouvintes, aqui é Alexander de Master, este é o 213º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Solta as crianças, Jorge, que não tá aqui. Eu quase perdi a voz. É muito grande essa abertura a partir de agora, meu Deus do céu. Bom, e neste episódio 213, eu e dois queridos membros de minha tripulação estamos aqui para falar da segunda temporada de um programa que já falamos a respeito, que é nada mais nada menos que Star Trek Prodigy, ou como eu prefiro chamar, Jornada nas Estrelas Prodigy. Eu não gosto de usar anglicismos. E sim, tem a segunda temporada, saiu, vocês não viram não, né? Tá lá na Netflix, tem gente que nem percebeu que essa porra saiu. Não é o caso de uma das pessoas que tá nessa chamada aqui, que é o senhor Matheus HQ Main Vale, que assim que soube, fez inclusive um yes caloroso no grupo lá do Paranerdia, né, Matheus? Eu fiz. Fez. Você botou aquele peixe lá do Bob Esponja fazendo yes. Finally! Pois é, eu acabei nem assistindo a temporada, cara, toda. Eu só assisti até o episódio 8, então hoje eu vou ser tipo meia orelha pontuda aqui. Né? Spoiler! Né? O cara é o culpado da gravação e não viu o troço todo. Que beleza. Eu não consegui, meu tempo estava ultra limitado esses meses aí, desde que saiu. Tá. Mas eu não tô aqui só com o Matheus, que senão ia ser uma gravação de merda, né? Mas eu tenho a pessoa mais indicada para se falar de Jornada nas Estrelas, que é ninguém mais nem menos que Dona Ana Lúcia Littier, Pincamina Pai, Joaninha Trekker e mais um milhão de outros apelidos. Fala, prodigiosa! Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que ordem vai entrar isso daqui com os seus ouvidinhos, né? Aqui é a Ana Lúcia, a Joaninha Trekker, atualmente uma Pinkie Pie prodigiosa. Eu só tenho uma coisa triste a falar do avatar de Dona Ana, que ela tá correndo sério risco de morrer. Ó. Porque ela tá com uma Pinkie Pie de vermelho. Eu não consegui achar outra coxa. É uma Red... Uma Red Shirt, sabe que o Red Shirt é perigosa, né? Eu sei que é perigosa, situação, mas né? A gente tem que admitir que ela é, pelo menos, combina, né? A Harriet aprova, ela diz que as cores estão, a paleta de cores está excelente. Tá bom. Vou fingir que ela tá na nova geração e que isso é cor de comando, que aí fica melhor pra ela. Olha o perigo, né? De botar Pinkie Pie no comando. Porra, até aí... A gente teve o pôr do Dol de comandante nessa temporada, quase deu merda, né? Bom, mas vamos lá, voltaremos daqui a pouquinho para falar o que a gente achou desta segunda temporada, menos o Matheus que não viu tudo. Daqui a pouquinho, depois, dois recadinhos, vamos lá. recados. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do Paranerd, aqui é Jorge, seu editor, vamos para mais uma leva de recadinhos, beleza? Lembrando que, por conta da mudança que houve do site do Paranerd e que vai ocorrer mais uma dentro em breve, o feed do Paranerd está no endereço que eu vou te passar agora, ele vai estar no post, https://archive.org/download/feed-paranerdia/feed.xml, beleza? Se quiser mandar um e-mail, basta mandar para paranerdia@paranerdia.com.br que tá, ó, sossegado. Aqui o endereço do Twitter, porque X é meu ovo, e a gente vai estar o endereço para você de twitter.com/paranerdia. O Blue Sky do Paranerdia, eu tinha passado no recado anterior, que era com o profile Scaramba 4. Então, o endereço, conforme a verificação que o Nerdmaster conseguiu junto ao Blue Sky, é https://bsky.app/profile/paranerdia.com.br ou dentro da rede, apenas para @paranerdia.com.br. É bem simples. O restante continua a mesma coisa. No Facebook, facebook.com/paranerdia, linkedin.com/in/paranerdia, o DeviantArt do Nerdmaster, onerdmaster.deviantart.com, o YouTube do Paranerdia, youtube.com/paranerdia, sim, é desse jeito, ok? Vocês podem achar o Paranerdia no Spotify, que ele utiliza o feed, né? E se vocês quiserem participar do Hub Multicultural do Paranerdia no Telegram, basta ir no endereço t.me/paranerdia. Lembrando que você ainda pode ser um mecenas do Paranerdia, beleza? É só vocês darem um pulo ou no PicPay, em picpay.me/paranerdia, no apoia-se, apoia.se/paranerdia, ou fazendo uma contribuição qualquer junto ao Pix, cuja chave é o nosso e-mail, paranerdia@paranerdia.com.br. Não perca o episódio que tá, ó, sensacional! Ei, Luke! Eu sou seu pai! Jornada nas Estrelas, Prodigy, a segunda temporada, lançada aqui no Brasil em 1º de julho de 2024, com ao todo 20 episódios, exatamente. Isso. Mas foi igual a primeira temporada, só que a primeira temporada ela tinha sido lançada em duas partes, aqui não, que foi os 20 numa patada só. Não teve frescura nessa brincadeira, não. Política da Netflix, né? Netflix quer as coisas lançadas uma porrada só. É isso aí. Criado e escrito e dirigido pelo Kevin Hageman ainda, e também pelo Dan Hageman, né? A nossa dupla de irmãos barra cônjuges que a gente até hoje não... Ah, não, eles são irmãos, a gente já tinha falado isso na primeira gravação. E pra sinopse, seu Matheus, faz favor. Seguindo os acontecimentos da primeira temporada, os jovens tripulantes da Prodigy entram para a Academia da Frota. Acompanhamos as aventuras deles e vemos os desenlaces de uma nova e aterrorizante ameaça a todo o universo. Eu aposto que essa é o que está escrito lá no, na página da Netflix, né? É porque isso não explica porra nenhuma da série. A culpa não é minha. A culpa é minha, eu boto ela em quem eu quiser e eu estou botando na Netflix. Olha, tem um certo valor nesse tipo de sinopse, né? Ela te diz um pouco, mas não te diz tudo. Porque se você ver tudo, você não vai ver a série, ué. ué. Ana, essa sinopse não falou foi porra nenhuma. Não falou nem. Se ela ainda falasse um pouco, tudo bem, mas essa sinopse. Cara, não falou, essa sinopse. Essa sinopse é tão genérica que você pode mudar o nome próprio das coisas. Tipo assim, seguindo os acontecimentos da primeira temporada, os jovens agentes do Arquivo X entram para a academia do FBI. Do FBI. Acompanhamos as aventuras dele e vemos desilar de uma nova e aterrorizante ameaça. De uma nova e aterrorizante ameaça a todo mundo. Porra, tanto faz, cara. Cara, acabei de me dar conta que a Netflix já usava o chat GPT antes do chat GPT existir. Né? Então tá. Seguindo agora para o elenco, continuamos tendo o senhor Brett Gray como Dal Real, né, o nosso humano geneticamente aumentado e renegado de 17 anos, vulgarmente conhecido como Capitão da Nave, só que não, porque essa temporada ele não é mais capitão de porra nenhuma. Também tivemos Dona Ana Purnell, ainda como a Gwendala, a Val Nakat de 17 anos, ainda como oficial de comunicações. Também tivemos seu... Zoyuda do Fallout, cara. É... Jason Mantzoukas, como nosso querido Jengon Pog, o telarita engenheiro, né? Com sua manutenção percursiva. O Angus Imre, como o Zero, né? O medusiano da idade desconhecida, que é o oficial médico. A Riley Alazraki, como a Rock Tank. A Bricard, de 8 anos, que é oficial de ciências. O G. Bradley Baker, como Murphy, o verme de gosma melanoide, oficial de segurança. E também como um dos personagens recorrentes de volta aqui no Project, tivemos ainda o seu John Noble, como Will Turan, o Val Nakat adulto, que é o pai da Gwen, que a gente conhecia na temporada anterior como o chefe da porra toda, né? O visionário lá, né? O adivinho. Sim, né? Ele era o vilão da primeira temporada, né? E agora é só o pai da Gwen, não é mais o vilão. Por questões de ficar brincando com a linha do tempo das coisas. É, por aí. Aí, tivemos gente que, apesar de já ter aparecido na primeira temporada, hoje tá de volta, só que num papel mais relevante, que é nada mais, nada menos que Dona Jane McGrew, famosa e conhecida como Catarina Januária, né, Dona Ana? Para a nossa alegria, né? Dona Catarina Januária de volta. Não só de volta, mas em fazendo jornada dupla, porque ela agora tá como a verdadeira Catarina, né? A almirante Catarina Januária, mas também ainda tá com uma holograma Catarina que é dentro da Prodigy ainda, né? Da Protostar. Né? É. É. Desculpa, gente. Eu fiquei esperando uma deixa, mas tudo bem. É que um certo felino passou aqui na frente do teclado, eu tava com medo dele estourar tudo aqui. Tudo bem, tem problema não. Além dela, também vindo diretamente de Voyager, nós somos agora reintroduzidos ao Sr. Robert Beltran como Capitão Chakotay, que era o capitão original da Protostar e que agora apareceu a Margarida, né? É. A temporada passada praticamente foi toda pra achar ele, agora a gente achou, né, Dona Ana? Novas doses de Chakotay na nossa timeline. É, né, seu Chakotay aí. Outra que agora sim, uma personagem inédita que apareceu nesta temporada foi Dona Micaela Jitz, como Magel, uma vulcana e cadete de elite da Frota Estelar, de apenas 37 anos. Não. Sabe como é que é? Os vulcanos são muito mais longevos do que o resto do universo, então a mulher de 37 anos, na verdade, é uma adolescente vulcana. Fazer o quê, né? Orelhas pontudas. E ela... né? Porque tava faltando... Tá faltando uns pouquinhos de orelha pontuda nessa conversa, né? É sempre bom botar um vulcano na conversa. E sim, ela virou parte da patotinha da Prodigy. Agora ela é parte da gangue, vamos assim dizer. E a galera gostou bastante. Inclusive o Zero. Foi demovida. Zero, né? Demovida do Esquadrão Delta, né? Mais ou menos. Ela não foi, só não saiu dos quadrinhos, ela só entrou numa nova gangue. E aliás, todas as histórias que envolvem o Esquadrão Delta nas outras séries mostram como o pessoal do Esquadrão Delta são pica, mas também são um bando de filho da puta. Um bando de pão no cu. É uma excelente definição. Né? Então... Tudo usuário do Twitter. Agora. Uma pessoa que não é um pau no cu, muito pelo contrário, que também voltou da Voyager para os nossos corações, Dona Ana, foi ninguém mais, ninguém menos que o seu Robert Picardo, o doutor da Voyager. Yeah! E todas as piadas possíveis envolvendo o Dr. Who partem do próprio Robert Picardo, né? Não, infelizmente não aqui, que ele não fez nenhum comentário a respeito. Mas é pela vida. Robert Picardo tem até aquela camiseta legal, né? Com filhinha Doctor, uma tarde. Né? Né? E nessa temporada, inclusive, ele não precisa tanto do emissor móvel, porque a Voyager 2, e sim, é uma Voyager 2.0 que aparece nessa porra dessa temporada, e eu fiquei que nem urso do pica-pau quando eu vi a porra Voyager A, da Voyager do... Hein? Voyager A. A nomenclatura das naves é Voyager A. Ah, foda-se. Oh. Pra mim é 2.0. No Blood. A, No Blood. B. Somente que a Blood B ainda não existe, né? Mas aí o que que acontece? A tal da Voyager A, então vamos chamar pelo Voyager A, né? Ela agora tem emissão de holografia na nave inteira. Então ele pode caminhar na nave inteira tranquilamente, sem problema nenhum. Ei, Laia! A classe Sovereign. Né? Puta nave. Uhum. Puta nave. E outro também personagem clássico da nova geração que deu as caras nesta temporada. E já que vamos falar de viagem no tempo... Por que não chamar seu Will Wheaton, vulgarmente conhecido como Wesley Crusher, né? Famoso garoto prodígio da Enterprise. Olha aí, e prodígio. Inimigo mortal do Sheldon Cooper, né? Que odeia ele de paixão, né? E com razão, Sheldon. Né? Não, o Will é legal. Wesley não é tão mal assim. Nossa, vou apanhar tanto Wesley... na internet agora. Ele era tão legal que só esperaram o Gene Roddenberry morrer pra apagar ele quase que completamente da nova geração. Mas aí o problema não é o personagem, o problema não é o ator, o problema é que nunca souberam escrever direito pra ele. Ah, não. Ana, o moleque era chato pra caralho. Ele era escrito pra ser chato, ele era escrito pra ser um adolescente. Admite. Não. Admite. Ele era o prodígio. Admite. A conexão tá aí, ele era o prodígio. Admite. Não. Admite. Não. Não. Não. Coelho. E outra personagem nova, que já que falamos ali em cima na sinopse, que tem uma nova e aterrorizante ameaça pro universo, né? Quem é a nova e aterrorizante ameaça pro universo é Dona Jamila Jamil, como ninguém mais, ninguém menos que Ascência. Uma Val Nakat, que apareceu na primeira temporada como discípula do Adivinho e que se torna agora a vilã principal da temporada. Vocês lembram, né? Aquela porra daquela Val Nakat que tava disfarçada de trio na tripulação da Catarina Januária? Então, é aquela merda mesmo. Agora ela é a vilãzinha principal da porra dessa temporada, né? Com todo respeito, a vilã da nova temporada é uma adolescente com um nome que parece de banda de picareta, cara. De micareta é o cacete, é de metal melódico. Uhum. Jamila, Jamil e Uma Noite. Jamila, Jamil, tudo bem, mas a Ascência é metal melódico. Oh, ninguém fala mal da Jamila. Mora no meu coraçãozinho porque ela vem de um bom lugar. Ah, porra, maravilhoso. Todo mundo aqui sabe. Você sabe quem é Jamila Jamil, né, Matheus? Não. Jamila Jamil é aquela patricinha do Good Place que fez a Titânia no She-Hulk. A Titânia eu sei quem é. Então é ela. Então, é a personagem, é a atriz que fazia a Titânia no She-Hulk. Agora, Good Place, eu assisti um episódio e eu não desejo isso pro meu pior inimigo. Tá bom. É, tá bom, né? Fazer o quê? Então, e só pra terminar a leitura aqui do elenco, participação especial, tivemos o seu Rony Cox como o Edward Jellicoe, o almirante da frota mais chato do universo. Eu jurava que esse cara tinha morrido, mano. Não o personagem, não o Edward Jellicoe. Eu jurava que o ator tinha morrido. Não, vaso ruim não quebra. Morrido, não fazia falta. Ele ainda vai continuar muito tempo aí. Tá bom. Então tá, vamos então agora aos episódios. Episódio 1, e vamos falar logo do 1 e do 2, né? Porque são parte 1 e parte 2. Para a brecha! Na parte 1, temos Dawn e seus amigos decidem investigar o estrago causado pela Protostar. Cansado de tanto treinamento, Dawn quer um pouco de ação. Sinopse da Netflix, óbvio. E no episódio parte 2, Gwen encontra um velho amigo no planeta Solum. Janeway revela os riscos da missão para Dawn e seus amigos. O que que acontece? Então, final da primeira temporada, beleza? A galera toda virou cadete da frota, né? Menos a Gwen, porque a Gwen recebeu a tarefa de voltar para Solum e evitar a guerra civil, que era o que ia dar merda para tudo. Pra quem não lembra, a Gwen é do futuro. Ela veio do futuro pro passado e do passado pro futuro. Mecânica temporal 101. Essa piada, inclusive, é recorrente nessa temporada, tá? Uhum. Você não leu sobre mecânica temporal? Não, nem eu. Nem tu, nem o Zubumafu. Também. E nem o Dr. Who, porque ele só vai nos feelings. Né? Nos feelings. Eu tô acostumado com ficção científica, mas até pra mim essas viagens temporais do Prod foram meio difíceis de entender. Porra, mas o Tecnobabble nessa temática, Deus, tu não viu nada, principalmente que tu não viu nem metade. Tu não viu nada ainda, cara, pro final. Nossa, quando entra o Will Wheaton, então, você chegou a ver o Will Wheaton na temporada, não? Não, eu parei no episódio 8, não tive tempo de ver o resto. Então, tirando pela participação do Will Wheaton na segunda temporada do Picard, eu sei que da feita que ele aparece, caga tudo. Ô, rapaz, aqui não desmerdeia menos, não, tá? Tu sabe qual é a parada do Wesley Crusher com viagem temporal, né? Que ele, sim, é discípulo daquele viajante que ele, sim, conheceu lá na nova geração. Então ele é um viajante. Ele é literalmente um viajante. Então ele tem os poderes lá do cara que viaja no tempo e no espaço, entendeu? Então ele viaja faz sem muita usar merda, drogas, cara. Né? Ou usando. A gente não deu pra não perceber que talvez ele fosse um usuário de droga, né, dona Ana? Olha, se ele não é usuário, dá pra dizer que a viagem no tempo, do jeito que ele faz, com certeza faz o cérebro dele viajar também. Pra, né? Pra longe em várias direções, o tempo e espaço ao mesmo tempo. Porque, segundo palavras dele mesmo, ele tem poder pra viajar no tempo, no espaço e no pensamento. Isso parece uma música do Raul Seixas. Não, né? não duvido. Ele parece duvido. Papo de coach, meu. Mas aí que tá, vamos lá. Opiniões de vocês, que tal as crianças se adaptando à frota estelar. O que vocês acharam? Olha, o Dal, pra variar, não mudou nada, né? Continua sendo malandrilso. Continua tentando aprontar. Mas uma coisa eu tenho que admitir, ele é safo, ele é esperto. Ele já percebeu rapidinho que se conceitos de mecânica temporal básica não são para ele, os usos e multiusos de tudo Jeffries é. É, né? É o famoso usando o tubo Jeffrey pra ir onde ninguém pediu antes. Pra onde você não devia ir de forma alguma. É por aí, né? Né? Para ir audaciosamente onde nenhum malandrilson já foi antes. Tadá! Agora, eu gostei de ver que o resto dos meninos, né? Eles se ajeitaram bem dentro do que eles deveriam estar fazendo. Porra, principalmente o Jacob Pog. O Jacob Pog se amarrou em estudar engenharia da frota. Pô, que pariu. Que isso obrigou ele a deixar um pouco de lado a parte toda percussiva, né? Que era o seu foco especial. Ah, mas ele não abandonou de vez, não. Ele só... É que, vamos assim dizer, ele tentou ficar mais zen. Não conseguiu. Sim, mas até bem claro, ele entende da parte da mecânica quântica, né? Mecânica temporal. Mas porra, se tem dois personagens que, nessa patota, que tem que entender de física e mecânica quântica, é o Jacob Pog e a Rocktal. O Zero também, né? Porque se pensar que ele é uma criatura que não é corpórea, a extensão que a mente dele deve ser, pra ele, tempo, espaço, devem ser uns conceitos muito esquisitos. Ah, não, mas os mais científicos ali da patota é o Jacob Pog e a Rocktal, com certeza. Tanto que quando o Zero teve problema na armadura dele, ele pediu pro Jacob Pog ajudar. Dá umas porradinhas aqui, vai. Né? Bom. Aí, beleza. E tu, Matheus, o que é que tu achou da patotinha tentando se adaptar à frota? Na realidade, eu acho que é a frota tentando se adaptar a eles, né, cara? Porque a frota aceita todo mundo. Isso é que eu acho bacana no universo de Star Trek, cara. Tem lugar pra todo mundo lá. Assim, todos eles se encontraram, né, dentro das suas áreas. É, isso é ótimo. Menos o Dal. Menos o Dal. Mas é que o Dal já tem... Ele tem problema de identidade, né? Tem o quê? 51, né? 51 marcas genéticas nele, pô. E o Dal, ele também, ele se acha muito mais do que ele é, né? Ele sente que tem um potencial gigantesco e que tudo segura ele. Então é difícil pra ele achar um lugar, porque ele primeiro tem que reconhecer que ele não sabe tudo, que ele não é o chefe de tudo, que ele pode errar, que ele pode fazer merda. Enquanto ele não reconhecer o potencial dele de geração de estrume, vai ser difícil. Então tá, aí papo vai, papo vem, eles entram pra equipe da Janeway, na Voyager A, e a gente é apresentado a Voyager A, e tu, cara, eu fiquei besta. Linda, né? Ver a porra da Voyager A, caralho, porra, meu Deus do céu. Aí lá dentro da Voyager A, eles tinham... uma Shutter Bay, né? Um hangar de nave escondido, que ninguém sabia, a não ser a patota da ponte de comando. E é lógico que, tem um troço escondido. O que é um monte de moleque desocupado faz quando sabe que tem um negócio escondido? Vão correr atrás. É só ter, né, acesso aos tubos, Jeffrey. Ô, falha de segurança, viu? Adolescente, né? Adolescente merdeiro, né? É só fazendo isso. Né? A única que não se meteu na conversa foi a Rocktal. Sinceramente, é por conta da índole dela? Sim, mas eu acho que é também porque ela não cabia nos tubos. E também ela achou coisa mais interessante, né? Quem não ia querer passar um tempo batendo um papo com uma baleia? Cara, os navegadores da nave são baleias. Sim. Baleia. Não, você não tá entendendo errado. Não são alienígenas em forma de baleia, não. São baleias, cetáceos. É, mesmo, da Terra. É a filha do George e da Grace. Né? Do Jornada nas Estrelas 3, De Volta Pra Casa, 4, né? 4. É isso aí mesmo. É o 4, 4, tem razão. Muito bem. Mas isso é um negócio que meio que já foi estabelecido no cânone. Até a Cerritos tem cetáceos navegadores também. Sim. Aí, beleza, papo vai, papo vem. Eles descobrem que o tal hangar secreto tem uma nave camuflada. Ó, proibido. Frota não pode ter. Né? E ela, além de ser uma nave camuflada, é uma nave protegida contra paradoxo temporal. Por quê? Porque Catarina Januária quer pegar esta porra dessa nave, enfiar ela naquela porra daquela wormhole que eles fizeram na explosão da primeira temporada, lembra dela? Pra devolver a nave lá pra ir atrás do Chakotay, porque eles receberam sinais do Chakotay através dessa wormhole que foi criada lá na explosão da primeira Protostar, né? Então, aí vão lá atrás do Chakotay, só que acabou acontecendo de não ter, foda-se, né? É porque o lance, eles tinham que tentar resgatar o Chakotay antes dele sair do planeta lá de Solon, né? Com a Protostar, porque se ele tirasse a Protostar do planeta, ele ia praticamente invalidar a linha temporal todinha, né? Isso. É aí que a gente chega no terceiro episódio, que é quem salva os salvadores? Pela sinopse, Dal e a tripulação tentam encontrar Chakotay em Solon. Com o apoio do pai da Gwen, enfrentam a Sentia. O que acontece? Eles têm que... Se me permite, a gente está com a história dividida aqui, né? A Gwen está no planeta natal dela. Ela já levou uma cascada da Sentia. Que a Sentia chegou primeiro lá nos anciões, dizendo estão mandando inimigos contra nós, estão mandando gente que vai parecer com a gente, mas que na verdade quer nos passar a perna, né? Então quando a Gwen chega, ela aponta, inimiga aqui, a inimiga. Mas ela já chegou ferrada, coitada da menina. E tem que sair no corre e tem que se virar agora sozinha no planeta, porque ela não tem mais o apoio de nada da frota. É, da frota não, mas tem do papaizinho dela, né? O Will Turan apareceu pra salvar o dia nesse caso, né? Aí o que que acontece? Entre esse meio tempo, quando a Patotinha rouba a nave Infinity, que é a nave tal da camuflada, né? Eles vão lá pra Solon, tentam salvar o Chakotay, falham miseravelmente a ponto do Chakotay ter entrado na Protostar e entrado com a Protostar no wormhole, que não era pra ele ter feito isso, e por causa disso, a Gwen agora é a porra de um paradoxo temporal. Tanto que eles têm que botar a porra de um braceletezinho nela pra ela poder se manter na nossa linha temporal, senão ela vai sumir que nem a foto do Marty McFly. É um bom exemplo. Marty McFly sumindo é bem a situação da pobre da gente. Né? Ela tá verdade, falando... ela tá um gato de Schrödinger, né? Ela existe e não existe ao mesmo tempo. É bem por aí mesmo. Aí chegamos no episódio 4, mecânica temporal básica, né? Já que estamos falando no assunto, né? Mesmo separadas por décadas, as tripulações da Infinity e da Voyager se unem para salvar a vida de Gwen. Um mensageiro misterioso tenta contatá-la. Ou seja, a galera volta com a Infinity para Voyager, né? Conseguem voltar no tempo, desvoltar no tempo, certo que é possível falar desse jeito, né? Aí eles voltam para Voyager, tomam um esporro federal da Dona Catarina, porque é óbvio que a Dona Catarina não ia deixar barato. Aí eles fazem lá o breguete do braço da Gwen pra ela não desaparecer por ser um paradoxo. E agora aí, como é que a gente resolve essa porra agora? Aí uma voz misteriosa aparece na porra lá do wormhole dizendo: Catarina Januária, não entre no buraco. Aí a Catarina, mas eu já não ia entrar na porra do buraco de qualquer maneira. Que porra é essa? Eu quero saber de porra nenhuma, não. E ao mesmo tempo a porra da voz misteriosa. Galerinha do barulho, que são os verdadeiros protagonistas da porra desse desenho. Vocês é que tem que entrar na porra do buraco. Ah, eu gostei muito da lógica da Magel, né? Porque tipo, se ir junto é ruim, deixar sozinho é pior. Né? Com a lógica vulcana perfeita, né? Afinal de contas, a dona Magel tá aí pra isso, é pra mostrar a lógica por trás da brincadeira. E ela é, apesar de tudo, uma vulcana 100%, né? Ela não é meio vulcana que nem o Spock. Apesar de que ela não tá muito, muito lógica, não. Acho que ela não passou pelo Ponfar ainda, né? Não sei. É, com 37 anos, né? Ela é muito novinha ainda, né? Ela é novinha, tem razão, ela é neném ainda, ela não passou ainda por todo o treinamento de lógica, essas coisas, não, né? Ou então ela é uma daquelas vulcanas intuitivas, como aquela outra que tem no Lower Decks também. Sim, no Lower Decks do... Ah, sim. Pensei. Perfeito. Aí, beleza, passamos para o episódio 5. O paradoxo do observador. O grupo precisa decifrar uma mensagem secreta deixada pelo misterioso benfeitor. O problema é que eles estão sendo observados dentro da própria Voyager. Aí, beleza. Eles têm que descobrir o que é a mensagem que tem. Que o coitado do Murphy tá toda hora falando com a galera. Ai, os caras falou. Só que ninguém entende porra nenhuma que o Murphy fala, porque o Murphy fala, né? Que a porra daquela gelequinha, né? Aí, beleza, que ideia que eles têm pra poder descobrir qual é a mensagem que o Murphy tá querendo passar pra galera? Bota o Murphy pra falar com as baleias. Ah, a Gillian resolve tudo, tá certo. Ah, você reparou o nome da baleia, que é Gillian. Que é o nome da... Gillian. É o nome da médica do filme do Jornada nas Estrelas 4. Ela tem o nome da salvadora deles. Oh, tô fofinha. Depois o pessoal pergunta por que a gente chama a Ana de Joaninha Treca. Quem mais além dela pra lembrar que Gillian é o nome da médica que salvou as baleias no Jornada nas Estrelas 4 de Volta pra Casa? É uma informação fofa, gente. Ah, mas você é mais fofa ainda, minha filha. Obrigada, cara. Essas séries novas de Star Trek, cara, elas são fanservice pra gente como a Ana, né, cara? Que toda hora tem um negócio escondido. Como diria o Zé Serra, como a Ana, como eu, como o Matheus. Até porque... É. Não, eu sou mega fã de Star Trek, cara, mas a minha memória é uma bosta. Então, tem muita coisa que eu deixo passar. Eu já sou uma chata com uma memória. Então eles traçam um plano Cebolinha, né, pra tentar obter a Infinity de novo, como virou também outra piada recorrente para roubar, digo, pegar emprestada a Infinity, né, que afinal de contas eles são cadetes da frota, eles não roubam mais nada, né? Muito pelo contrário, só pegam emprestado, sem avisar. Mas não é roubar. A intenção é devolver. Roubar, né? Então, nem sempre eles conseguem, mas eles tentam. Né? Nem que seja um parafusinho, mas eles tentam devolver. Aí que plano Cebolinha é esse? É mostrado no sexto episódio... Síndrome de Impostor. Para tentar sequestrar a Infinity antes da destruição programada, Dawn e a tripulação decidem criar hologramas seus. Oh! Aproveitando que a porra da nave agora é toda um holodeck gigante, né? Tem um emissor de holograma em literalmente cada canto da porra da nave. Então o Jason Pogg mais o Zero inventaram hologramas literalmente idênticos aos garotos, né? Tão idênticos, mas tão idênticos que na programação eles mesmos não se acham hologramas. Isso deu uma merda. Claro, como tinha que dar. Aliás, mas eu quero fazer só uma observaçãozinha. Que eles tiraram inspiração pra fazer essa brilhante ideia de Cebolinha, esse plano infalível de Cebolinha, de quem? Do doutor! Nosso doutor da Voyager! Com seus holoromances, né? O safadinho criou um romance onde ele criava, né, o personagem holográfico do livro, criava várias cópias de si mesma, porque queria namorar não sei quantas pessoas diferentes. Né? Além de tudo, arrumando confusão e sendo tarado ao mesmo tempo. É o doutor, né? A inspiração para as crianças foi o holoromance do doutor. Mas a inspiração da série foi, obviamente, no Moriarty. Sim. Né? Com certeza. Né? Agora, o lance deles fazendo os hologramas que eram tão perfeitos de pensar que penso logo existo, né? Crise existencial em dobro, que os hologramas já não sabiam se eles eram verdadeiros ou não. Os humanos, os personagens reais começaram a ter dúvidas também sobre isso. Mais um pouco. Porra, eu falava, vai todo mundo, cara, pra dentro da Infinity e embarca de uma vez? As Ectales não podiam, porque os emissores só existiam na Voyager. Se eles entrassem na Infinity, morriam. Mas é, resolvia o problema, né? Quer dizer... Mas aí deixavam de existir e não funcionaria o plano de fuga, né? Bom, no final das contas, acabaram fazendo a segunda melhor opção, né? Que foi dar um... resetar. Para o Control Tidel. E é óbvio que quem deu a solução foi as Rock Tacks, né? Que se tem uma coisa na... Você é holograma? Eu posso ser holograma, você também pode ser holograma. Vamos combinar que a gente tem que se unir pra resolver a situação? Ô, rapaz! Ah, só se for agora! Né? Diferente de todos os outros hologramas, as Rock Tacks nunca brigaram. Uhum, fazer, né? O quê? Também não tem, é uma mistura de bom coração com bom senso feminino. Né? É Rock Tack. Para bolas. Né? Aí beleza, os hologramas se descobriram, hologramas, blá blá blá. Fizeram o reset para que os hologramas ficassem quietos na porra da nave. A galera se teleportou para dentro da Infinity, que estava para ser jogada num sol, né? Numa estrela em colapso. Aí beleza. E pegaram a Infinity emprestada e agora a galera está na missão de ir atrás do Chakotay, né? Então chegamos agora no episódio 7, O Rápido e o Curioso, Fast and Curious. Eu entendi essa, referência, viu? Né? Eu entendi essa referência. A tripulação faz um desvio para uma colônia... Ah, não é esse, não. Após usarem um conduíte Borg para viajar no tempo... Cara, esse começo dessa frase tem tanto erro intrínseco nessa frase. Meu Deus do céu. A começar por usar um conduíte Borg. E mais, acrescente viajar no tempo. Né? Tal e seus amigos se veem à mercê de um Kazon. E basicamente é isso que acontece na porra do episódio. Eles acharam um conduíte Borg que levaria eles não só pro lugar certo, mas pro tempo certo, das coordenadas da mensagem do tal benfeitor misterioso. Só que quando eles chegam lá, dá merda, eles são presos por uma tribo Kazon. E a porra do chefe da tribo Kazon, além de tudo, é psicopata, é psicótico, é louco, dodói das ideias. Quase todos os Kazon são assim. Você tá descrevendo um Kazon normal. Ok, mas vamos dizer que esse aqui é extra crocante. Não, é pior do que isso. Ele é um que está sendo mentalmente controlado por alguma entidade robótica. Ah, estamos falando de Borgs, né? Isso daí era esperado. Né? Aí, beleza, não tem Borgs nessa conversa, só o conduíte, tá? Calma, sossega, periquita. Já teve Borg na outra temporada, não vai ter de novo, não. Calma, sossega, periquita aí. Aí eles são convidados a uma corrida espacial, né, maluca. O Dawn aceita, ele entra na corrida, tal e coisa. obviamente que dá merda, né? Porque tá tudo, era tudo, na verdade, um plano de uma, do computador da, do planeta controlando a porra do, do chefe do planeta. E é isso, foda-se, né? Ah, quer dizer, é um episódio que não fedeu nem cheirou. Eu nem vi te manchar sua linguiça. Né? Aí tem, tem muito episódio filler nessa, nessa temporada, em geral, eu um acho. Um bocado. Aí chegamos no season finale para o Matheus. Pra mim. Né? Né? Que é o episódio 8, Não Há Verdade na Beleza. Eu entendi essa referência também, tá, Eu também entendi. Porque esse é o nome do episódio original do Medusiano na temporada, na série clássica do, do Jornada nas Estrelas, tá? Aí a sinopse. A tripulação faz um desvio para uma colônia de entidades não corpóreas e oferecem a Zero um corpo físico. Janeway descobre as verdadeiras intenções de Dawn. O que que acontece? Nesse meio tempo, né, que eles deixaram a porra da... das cópias, né, das, dos hologramas, só que deu uma merda no, no reboot, e a, os hologramas vieram com personalidades trocadas. A Rock Tal era o, era o Jason Pog, o Jason Pog era a Rock Tal, a Gwyn era o Zero, o Dawn era o Murphy, e por aí vai, foda-se. Era um monte de gente misturada. E obviamente que eles que a galera percebeu, porque eles não estavam agindo direito, né? Quem percebeu primeiro foi, obviamente, a Margil, porque o namorado, digo, o amigo dela, o Zero, não estava se comportando como ele normalmente se comporta, né? Aí ela, como toda boa cadete Delta, deu com os dentes lá para Janaína, para Janaína Catarina Januária. Aí Catarina Januária descobriu, desligou a grade de hologramas e os hologramas desligaram tudo. Aí nesse meio tempo também, a holograma da Gwyn foi atacada por uns tentáculos esquisitos e um bicho que a gente não viu ainda o que, que é. Isso é importante pra, pra conversa, a gente vai entender isso mais pra frente. É, e agora não, digo eu, seguem a periquita vocês, estamos falando de tentáculos, mas não tem nada japonês nesse episódio. Não sei, de repente um dos desenhistas era japonês. Não sei. Não. As ações dos tentáculos estão só tentaculares. Então, tá. Mas bom, olha, se você for no Google lá e colocar Star Trek Prodigy Rule 34, você vai achar. Pra quê? Eu vou poupar os meus neurônios. Matheus, não, peraí. Eu só vou te perguntar uma vez. Pra quê? Não existe pra quê. Nós estamos num universo impessoal que não liga pra sua opinião. É, ele está fazendo uma constatação de fatos. A gente entende, né? Tá. É nessa hora que a minha vontade de continuar essa gravação caiu pela metade. Tadinho. Mas vamos lá. Voltando na história do planeta dos não corpóreos, né? O Zero e a Patota chegaram no planeta dos não corpóreos. O Zero tinha sofrido dano pra caralho naquela corrida maluca que a gente falou do, do episódio anterior. Então o corpo dele praticamente tá inútil, é só uma bola, porque não tem mais os braços, as pernas, não, não se mexe. Ele praticamente tá só servindo de abajur na porra da, da nave, né? Aí, você é um não corpóreo, vem aqui no nosso planeta. Oh, meu Deus, estou recebendo uma mensagem de não corpóreos, vão, de medusianos e outros anos que eu nunca ouvi falar na porra da, do Lorda do, do Jornada das Estrelas, mas foda-se, tá lá. Ah, mas vocês têm corpos? Corpos orgânicos? Como é isso? Se você quiser, a gente dá um pra você, bebê. É só você pedir. Oh, me dá, papai! E pronto, aí botam ele num corpício, né, um corpinho magrelo, bonitinho, tal e coisa, e ele começa a ter sensações. Olha que bonitinho. Ah, mas é bonitinho. É a primeira... sim, as coisas mais básicas, né, desde fome, sede. O que é isso aqui? É chão, olha meu pezinho no chão. É, né? E aí papo vai, papo vem, claro que tinha que ter uma merda. na porra dessa. Tá muito bom, tá muito legal pra ser um, né, pra ser um episódio de Jornada das Estrelas, né? Tem que dar uma merda. E tem uma merda com o evento que o povo é caçado por uma porra de uma roca, né? Num pássaro gigante da puta que o pariu. E aí o Zero quase morre nessa nova vida dele, mas não, tudo acaba bem. Viva eu, viva tu e o Zubumafu. E no final das contas, o Zero acabou ficando com o tal do corpo novo. Só que tem um porém. O corpo novo dele só funciona 100% no, na atmosfera do planeta em que ele foi criado. Assim que ele partir, e ele pode partir, que ele não está preso, mas assim que partir, o corpo dele vai começar a deteriorar. Então, isso aí é importante entender, tá? Fica de olho nessa conversa, viu, Matheus? O corpo dele começa a deteriorar a partir de que ele cai fora do planeta, tá? É, convenhamos, é uma experiência que nós, corpóreos, já conhecemos desde pequenininhos, né? Os meus joelhos, as minhas articulações reconhecem isso. Ai. É, e eu sei como é que é deteriorar o corpo, porque o meu tá deteriorando em velocidade avançada, inclusive. Você começa a morrer no momento que nasce. Né? Alguns mais que os outros. Alguns mais que os outros. Mas aí chegamos nos episódios 9 e 10, que é outro episódio de parte dupla, né? O Devorador de Todas as Coisas. E agora é tudo spoiler para o Matheus. Não ligo para spoiler, pode continuar. Então diz a sinopse do 9. A tripulação da Infinity finalmente chega ao seu destino para descobrir, além de um planeta escondido, a identidade do misterioso mensageiro. Spoiler é a porra do Wesley Crush. Você sabe que eu fiquei me sentindo assim no episódio da múmia, né? Templos antigos. É, pirâmides gigantescas. Filha, sinceramente eu fiquei parecendo que tava dando um episódio de Além da Imaginação. É um misto, né? Um misto. Que Matheus, tu que não viu, o Will tá dentro de um planeta escondido numa capa de camuflagem planetária dentro de um bolsão temporal. Porque ele tá tentando evitar a invasão dos Loom, que nada mais são do que uma raça de cometores de paradoxos temporais. Delícia. Tremendo rolê. Saca aqueles tentáculos que tentaram matar a Gwen holográfica uns 2-3 episódios atrás? São o tal dos Loom. Aí no episódio... Não são, né? Não são aqueles robôs extradimensionais do Picarum, não, né? Não são a mesma coisa. Não. São bichos, são monstros, não são robôs. Eles até têm uma aparência. Eles até têm uma aparência um pouco mecanizada, né? Eu ficava o tempo todo lembrando, sabe, do quê? Do Matrix. Sim, ele pareceu aqueles. Sentinelas do Matrix, aquelas porra voadoras cheias de tentáculo. A cara é bem parecida, só que não mecânico. Ele era orgânico, biológico. Né? Tão biológico quanto uma criatura que viaja de um lado para outro entre dimensões diferentes, paralelas, pode ser, né? Bizarro. A ideia dos Loom é o seguinte, Matheus. Por causa daquela putaria do Chakotay e ter jogado a Void, a Protostar no buraco antes da hora, criou-se um paradoxo, que abriu um rombo na linha do tempo que vivem a galera da Prodigy, né? Aí, sim. Por causa disso, por causa desse rombo na linha do tempo, é que os Loom invadiram, que os Loom são de outra dimensão. E a ideia dos Loom é que quando eles invadem uma linha temporal, eles consomem a linha temporal, destroem tudo. Tanto que se eles pegarem uma pessoa com os tentáculos, eles consomem essa pessoa e ninguém mais lembra que essa pessoa existe. Ah, foi isso que aconteceu com a linha temporal do J.J. Abrams. Por aí. É uma possibilidade, viu? Eu poderia estar pensando nisso. Foi isso que aconteceu com a temporada 1 e 2 de Picard. Por aí. Apesar de que ela é referenciada aqui no Prodigy. Que não deveria, porque essa merda não existiu. Tá bom. Aí o que que acontece? Quando eles encontram o Wesley Crusher, ele tá dentro da porra de um templo, que na verdade é o tipo quartel-general dos viajantes, é o quartel-general da galera que, vamos dizer, protege o tempo e o espaço na nossa realidade, né? E, cara, é uma loucura. Matheus, eu não vou te contar tudo, não, porque é uma viajada na maionese essa porra desse episódio, cara. Só pra tu ter ideia, eles vão parar num escritório na década de 70. Sabe aquela coisa meio TVA? Eu vou ter que assistir o... Aquela coisa assim, bem TVA da série do Loki. É bem é AVT. É AVT. Isso, bem AVT mesmo. Sim. Vou ter que assistir o resto dessa temporada com um quadro de aviso, assim, puxando linha, né, de por aí, um de pin, tu vai assim. Fazer... Olha, tu vai ficar igual aquele maluco do meme, tá? Vai, tá? Mas aí é que tá. Episódio 10, que é a parte 2. Fugindo de forças capazes de apagar o tempo, a tripulação da Infinity tenta encontrar uma saída. A Voyager parte em missão de resgate. Quer dizer, mal, bem... É parte 1 e parte 2, tudo isso que eu falei da viagem, do Wesley Crusher tentar salvar eles, é tudo parte desses dois episódios juntos, tá? A Voyager A chega no mesmo planeta escondido tal e coisa, também conseguem descer lá, e quando eles descem, levam a Majel junto com eles, né? Porque a Majel não tava lá na equipe da Infinity, tava na Voyager. Aí o Wesley Crusher descobre que a Majel é parte da equação. Quer dizer, para o futuro ser solucionado, além da patotinha que já tinha, tem que acrescentar a Majel na conversa. Só com a Majel junto é que a equação fecha e eles vão conseguir encontrar a solução para o futuro, né? Então, isso é importante. A Majel agora é parte canônica da patotinha, viu? Aí, beleza. Chegamos, então, agora nos episódios 11 e 12. Outro episódio duplo, né? O último voo da Protostar. Na parte 1, graças à intervenção de Wesley Crusher, os cadetes encontram a Protostar, só que um guardião da nave não quer a ajuda de ninguém. Basicamente, eles acham a Protostar, que depois que ela entrou no buraco de minhoca na hora errada, né? Ele não vai parar no Tas Lamora, ele não vai parar lá naquela porcaria daquela mina do inferno, que era onde ela devia parar. Ela foi parar na porra de um outro planeta maluco. E na porra do planeta maluco tá lá a nave, vamos dizer... praticamente abandonada, quase atolada na reserva, areia. Atolada na areia, porque a porra de um deserto, com tempestades iônicas gigantescas, e eles encontram, cuidando da nave, nada mais, nada menos do que o Chakotay. Então, Você pegou essa referência, Nerdmaster? De? O último voo da Fênix... Por aí, isso, sim. Aí, beleza, Chakotay, achamos você, que legal, vamos te salvar. Aí o Chakotay, vamos salvar meu ovo esquerdo, quero ser salvo de porra nenhuma, não, tomar no olho do cu. Essa porra dessa nave não voa mais não, vai se foder. Mas por quê? Por que não voa? Porque não tem mais a porra do motor de dobra, caralho. Quebrou a porra do motor de dobra, acabou a antimatéria. Foda-se tu, foda-se eu, foda-se o Zubumafu também, caralho. Não dá mais pra fugir com essa porra, não, dessa porra dessa nave, caralho. Fora que ele enfiou na cabeça de que a nave tem que ficar realmente perdida, destruída de vez, porque ela é potencialmente perigosa se cair nas mãos das pessoas erradas. É porque tem ainda aquela porra do construto, né? Lembra aquela armadilha que foi posta lá nos Valnacate? Então, a porra ainda tá lá. Ele acha que aquela merda ainda é perigosa, mas a galera... Não, aquela porra aí, o pessoal já fez antivírus contra essa porra aí, não tem mais. Foda-se. O Avast já tá atualizado, já. Não tem mais perigo, não, pra essa merda, não. Foda-se. Ô, Alexandre, eu quase esqueci que eu fiz uma anotação aqui do episódio anterior. Que a Jane me falou de umas regras que eu achei que são pertinentes pra gente lembrar sempre delas. As regras da Jane é mantenha a camisa dentro das calças, caia junto com sua nave, nunca abandone sua tripulação. Ela sempre faz isso. Se tem uma pessoa que eu nunca vi abandonar ninguém na vida é a Jana Catarina Januária, cara. Oh. Puta que pariu. Define a personalidade dela. Né? Aí, pro episódio 12, Chakotay e os cadetes querem relançar a Protostar. Mas a nave está em condição péssima e eles têm que trabalhar duro para fazer o plano dar certo. Uma coisa que acontece é que a Catarina holográfica tá na conversa, né? Ela reaparece, só que ela não tem as lembranças de ter vivido com a criançada. Então, essas lembranças para ela ainda não existiram, né? Ela não existe, exatamente. Ela não conviveu com as crianças. Na percepção dela, as crianças são criaturas novas que ela nunca viu na vida. As crianças, ao contrário. Catarina! Meu amor! A gente tava morrendo de saudade de você! Tá morrendo de saudade de quem, porra? Não conheço vocês, vão se fuder. Não nessas palavras. Catarina é uma dama, ela não fala desse jeito, né? Né? Aí o que é que acontece? O Chakotay tá lá no melhor estilo eremita rabugento, tentando viver a vida dele, só que ao mesmo tempo as crianças estão tentando consertar a nave. Claro que eles têm com isso a vantagem de ter o Jacob Pog, a Rock Tak e o Zero para ajudar nessa tarefa, então é óbvio que eles conseguem consertar os motores da nave, mas tem um problema, tá faltando antimatéria, porque eles não têm combustível para poder botar a nave para rodar. Aí, um personagem que a gente não chegou a falar, que era o primeiro em comando da Protostar, que era um passaralho, né? Um passarão grandão. É uma criatura aviana. Homem-pássaro! Era um homem-pássaro! Aí, ele vivia com o Chakotay, né? Nessa porra, que ele tinha ido com o Chakotay pro buraco de minhoca. Só que ele tentou entrar numa tempestade iônica dessa para coletar radiação Technobabble para conseguir fazer a porra da antimatéria. Aí, só que ele morreu nessa conversa, por isso que o Chakotay virou eremita rabugento, né? Só que aí depois a galera, não, mas ele tem razão, dá para fazer sim, vamos atrás da ideia dele. Eles encontram o esqueleto do passaralho. E com o esqueleto do passaralho tinha uma maquineta de fazer ping de obter antimatéria. Eles conseguem obter a antimatéria e voltam com a antimatéria para a nave e conseguem fazer a nave rolar. Né? Eles a nave deram uma inversão andar. De polaridade qualquer ali e resolveram o problema. Né? Aí beleza, papo vai, papo vem, eles conseguem consertar o motor de dobra da nave, conseguem consertar o impulso, conseguem fazer a nave voar, né? Primeiro a nave nadou, sim, eles botaram a nave para nadar, né? Ela virou um barco antes de virar uma espaçonave. Um veleiro, tá bom? Bem. Aguenta isso, vai dormir. Um veleiro sem vela, né? Mas tá bom. Não, eles até botaram umas velas, ele não chegou a ficar um tempo na base dos ventos ali, das tempestades. Era a porra de um bonde de painel solar, Lana. Não era um veleiro, né? Mas tá bom. Que seja, né? Aí eles conseguiram botar a nave pra voar, eles estão de volta no espaço. E viva eu, viva tu, viva o buraco do Tatu. E vamos pra mais um filler, episódio 13. Uma missão com pingos! Aí, Matheus, pingos! Toda série de Star Trek tem que ter essas porra. Olha, toda série tem que ter duas coisas. Pingos e o universo espelho. Mas, calma, por enquanto estamos calma, apenas com pingos. Calma. Eu não quero dizer isso pra Ana, mas calma, calma, só piranha. Que ainda não chegou o universo espelho ainda. Ainda. Calma. É só o Matheus olhar pra pauta que ele já vai perceber isso. Mas tudo bem. Aí tá lá, sinopse. A tripulação se depara com criaturas agressivas e geneticamente modificadas durante uma expedição. Mateus, que tá aqui pra não me deixar mentir sozinho, que os pingos são uma praga, né? Um diabo. Né? E agora imagina pingos com dentes. É tipo aquele filme, né? The Critters, as criaturas. Critters. E agora pensa pingos com dentes do tamanho de montanhas. Porra! Escuta, lembra daquele filme antigo, sabe? Dos gizmos? Alguém molhou o gizmo. Com muita água. Os gremlins. Eles viraram gremlins. Que o gizmo é o Mogwai bonzinho. Não, apesar de que o Matheus veio com uma referência melhor, que é o Criaturas, né? O Critters. Que é aquelas Critters. Bolotas gigantescas que comiam tudo, né? Mas tudo bem. Aí, cara, beleza. Eu era criança quando eu assisti a primeira vez e me traumatizou a bola da morte de Critters, cara. Porra. Agora imagina o seguinte, quem foi o responsável por fazer pingos ficarem agressivos? Um geneticista Klingon. Claro. Tá, né? E você não sabe o que mais estava ali à disposição desses pingos. Trigo triticale. Né? Quadro tritical, né? O trigo lá do inferno, né? É aquele momento assim que o fanservice está nas alturas. Ô! Aí beleza, papo vai, papo vem, a Rocktal se mete na conversa, porque ela consegue, além de tudo, ela tem dois doutorados em geneticista também, então o que, que ela não tem, né? O que, que ela não sabe nessa vida, né? Aí ela consegue reverter a agressividade dos pingos, transformando ele em pingos pingosos de novo, só que nessa meio da brincadeira, quando ela tá fazendo lá a experiência genética com a porra do pingo, um pouco do material genético dela cai na experiência. E, Matheus, você precisa conhecer o Trigon, que é a porra de um pingo com a carinha de bebê, com o neném. Parece um cachorrinho de seis patas. É assim que eles enganam você. Começa assim. Qualquer tentativa de vender boneco, né, pra a frota geral é pouca coincidência, né? Todo universo tem que ter o seu gatinho. Aquela coisa fofa que te olha com aquele olhar doce. Quando você vê, já está no seu colo e você dá uma piscadinha e ele morde a sua canela. Né? Ai, deixa eu só botar aqui. Se fosse antigamente, ia ser tipo todo desenho animado, tinha que ter duas coisas, né? Lição de moral e um snarf. Sim, esse é o snarf da história. Ou um geninho, porque ele é mais bonitinho que o snarf. Mas o geninho era um chato. O snarf e também, Mateus. Né? Eu tava tentando argumentar alguma coisa, mas o snarf é chato. Matheus, vai no grupo é tão da... chato, o Snarf é tão chato que no remake ele não fala. Matheus, vai no grupo da equipe. Deus o livre. Deus mate o livre. Mate com fogo. E é óbvio que essa porrinha virou o novo mascote da Rocktac, né? Óbvio. Bom, esse daí ela pode chamar, cadê meu bebê, cadê meu bebê? E faz sentido. Que é literalmente, que é a parte genética dela, né? Ela é a mãe genética dessa porra, né? Não tá mais, tá certo. Fica a falar, cadê meu bebê retrucou. Ô, miau, miau! Participação especial de Xaveco. Boa, boa, viu? Parabéns, seu Xaveco. Então tá. Seguindo viagem, então obviamente que essa porra foi um episódio... filler pra caralho. A única coisa que aconteceu de relevante pro resto da série é que agora tem essa merda desse bichinho foi enchendo o saco dando a porra da nave, né? Aí vamos pros episódios... Olha, vamos pro episódio 14. Ó, oh, espelho partido, Matheus. Ah, meu pai. Este episódio até as baleias têm cavanhaque. Né? Na sinopse, a reunião da Protostar com a Voyager causa um efeito colateral e deixa a tripulação presa no universo alternativo. Oi! Aí, que acontece? Aquela, a porra da... Aquela grapa, né? É, elevador serve pra isso, pra te servir caminhos verticais, horizontais e, eventualmente, universos alternativos. Né? Aí, beleza, eles chegam com a Protostar junto da Voyager A, mas aí um efeito cósmico, cataclísmico da puta que pariu acontece também, e eles acabam indo lá pra porra do universo alternativo. Então, sim, tem o Chakotay de Cavanhaque, a La Spock, a Katarina é do mal, todo mundo é do mal, foda-se todo mundo... Mas eles conseguem fugir da porra do negócio e acabam voltando pro tempo certo e pra dimensão certa. Não é outra porra do filler que, como diz o Matheus, duas coisas tem que ter na porra da Jornada das Estrelas: um episódio com Pingo e um episódio com o Universo Espelho, né? Então, foda-se. Aí chegamos em mais um episódio duplo. Ascensão! Qualquer semelhança com a Ascensão não é mera coincidência. Parte 1 e parte 2. Quando as tripulações da Protostar e da Voyager estão prestes a concluir a missão, que eles vão mandar a porra da Protostar de volta no buraco de minhoca para poder consertar a porra da linha do tempo, né? Uhum. Um antigo inimigo reaparece com novos poderes surpreendentes. Pam, pam, pam! Quem não descobriu ainda que era a Ascensão, por favor, se mate. E na parte 2, sobrepujadas pelas armas avançadas de Ascensão, as tripulações da Protostar e da Voyager precisam assumir riscos que colocam cadetes em perigo. E novamente, pam, pam, pam! Eles não estão sempre colocando cadete em perigo? Por aí, né? Por aí. Aí, o que que acontece? A Ascensão é o tal inimigo que retorna. Só que ela retorna com a porra de uma frota de drones, de robôs, de o caralho a quatro voadores, caralhos de asa. Porque puta que pariu, o povo tá cheio das traquitanas. Por que? Pergunta-me você, Matheus. Por quê? Porque ela capturou o Wesley Crusher e ele tá dando as informações do futuro pra ela. Mediante tortura. Porra, grandes poderes do menino prodígio. O cara consegue viajar no tempo, no espaço e no pensamento e não consegue fugir de uma porra dessa. Que merda. Garoto inútil. Ô, chefe, sabe que na hora que começou a aparecer as frotas lá da Ascensão, me bateu uma sensação de Babylon 5 fortíssima. De Babylon 5, fora o fato de que a nave-mãe era de novo aquele caralho de asa voador que era a porra do Taj Lamora. Você lembra como é que era a nave do Taj Lamora? Que era um troço vertical, um espigão do caralho A4 do inferno? Então, é de novo uma nave dessa, só que agora é a Ascensão que tá lá dentro. A porrada de arma futurística do caralho. É. Mas papo vai, papo vem. Eles conseguem, vamos assim dizer, se desvencilhar da porra da Ascensão, aí chega no episódio 17, iminente. A guerra está se aproximando. Então, Gwen decide liderar os cadetes em uma missão secreta para reunir informações e salvar Yul Turan. Ou seja, eles levam a Protostar para Solon, de volta para Solon, para tentar achar o Yul Turan e para tentar descobrir como evitar a Ascensão, né? Eles até conseguem destruir o caralho voador da nave dela, né? Com um monte de tática cebolinha, inclusive tática cebolinha dada pelo Dawn, né? Que é justo pelo conta do Dawn não ser um perfeito cadete da frota, que eles conseguiram deter a Ascência por causa das loucuras do Dao, né? Pelo menos por uma coisa tinha que servir na vida, né? Mas é um pouco, assim, faz sentido, né? Os inimigos estão atacando, basicamente, seguindo o... a frota faz assim, os protocolos são assim, a gente vai utilizar o protocolo assim, assim, assim. Né? Eles estão antecipando que através do conhecimento que está sendo extraído do exército, agora a partir do momento que dá o protocolo, para que serve? É de comer? Vale tudo. Ana, você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa de educação ilibata e grande formosura. Eu diria de outra maneira. Tal chegou e falou: protocolo? Protocolo de cu é rola. Né? Consequência das políticas da Frota Estelar, que são muito tolerantes com quem tem pensamento lateral, né? Star Trek tá cheia de personagem que não se encaixa na tropa estelar e na Frota Estelar, e no entanto estão lá trabalhando. Né? Mas aí, beleza, papo vai, papo vem, eles conseguem infiltrar-se em Solon, conseguem desvencilhar-se da porra da Ascência. E aí chegamos no episódio 18, Um Toque de Cinza. Almirante Janaína Catarina Januária elabora um plano para libertar sua tripulação da prisão de Ascência. Então, estamos chegando já no final da brincadeira. Eles conseguem deter os planos da Ascência, conseguem evitar a catástrofe, conseguem botar tudo nos eixos. Só está faltando agora consertar a linha temporal fazendo a porra da Protostar voltar no tempo pro Traslamora, porque afinal de contas tem que acontecer isso, né? E é isso que acontece, finalmente, nos episódios 19 e 20, que é a season finale desta porra, Ouroboros. Aí tu já pensa, Matheus, que merda, né? Olha o que o título tá colocando a entender nessa conversa, né? Então tá. Ascência coloca um ataque poderoso contra a Federação, capaz de destruir o subespaço. Já Wesley Crusher e os cadetes tentam corrigir a linha do tempo. Na parte 2, os cadetes enfrentam a Ascência em uma batalha pelo controle de Solum, mas a invasão repentina de uma espécie destrutiva complica tudo. Ou seja, tu lembra dos Loom? Sim. Eles voltaram. Estão cheios de pano. Quando você pensa que estava tudo indo bem, estava tudo funcionando, já estava todo mundo cantando a vitória porque eles tinham derrotado a porra da Ascência, aí beleza, os Loom aparecem e começam a foder tudo de novo. Não precisa entrar em detalhes, mas tipo assim, a temporada termina num cliffhanger dizendo que não vai ter uma terceira ou não? Sim e não, porque apesar de os Loom terem aparecido, eles conseguem resolver, eles conseguem mandar a Protostar de volta pro tempo e pro espaço certo, o paradoxo some, o preguete da Gwynpa não precisa mais funcionar, que ela já tá de volta. A galera fica legal, tá? A galera fica legal. Só que nessa brincadeira, acontece uma coisa, Matheus, que você não queria que acontecesse, mas aconteceu. Marte foi atacada por não-orgânicos. Aham. Pelos sintéticos. Ah, ou seja, foi atacada ou eles foram, ou os sintéticos se revoltaram e começaram a matar todo mundo? Então, foi atacada pelos sintéticos. Eu queria ter esquecido. Ou seja, Picard foi referenciada em Prodigy. Aí o que que acontece? A frota tá toda desmantelada por causa desse ataque, e eles não têm condição de manter a frota numa boa. Então, o que a Janaína faz? Elas arrumaram uma nova Protostar, porque a original foi lá pra puta que pariu, né? Voltou no tempo, caralho, a 4. E aí eles arrumaram uma nova Protostar, e a Catarina agora tá responsável pelas crianças. Inclusive a criança nova, a Magiel, tá no meio da galera. Então, é uma nova tripulação da nova Protostar, que deve ser a Protostar A, não sei, foda-se. Que agora aí vem o tchan-tcharam-tcham. No meio da conversa, quando teve lá aquele pega pra capá do tempo e espaço lá com o Wesley Crusher no Templo Maluco lá, o Dawn viu uma visão do futuro em que ele não era o capitão, que ele tinha desistido de ser o capitão, tá? E isso ficou martelando na cabeça dele o resto da porra da temporada toda, né? Aí beleza, chegam na nova Protostar, todos os moleques agora não são mais cadetes, são todos alferes. Agora todo mundo foi promovido para alferes, hein? Ó, que bonito, hein? Aí tá lá, Jason Pog na engenharia, Rock Tack, ciências, Murphy, segurança, Magel nas comunicações, Zero na medicina, tal e coisa. Aí sobrou Gwyn e Dawn. E aí a cadeira do capitão, agora da nova Protostar, são duas cadeiras, Matheus. Porque agora é a cadeira do capitão e do lado a cadeira do primeiro em comando. Aí legal, chega Dawn lá. Porra, que cadeira bacana. Sabe como é que é, né? O capitão tem que ser uma pessoa que a galera confia, tem que ser uma pessoa que as galera segue sem problema nenhum e que o primeiro em comando vai ajudar em todas as maneiras. Então, a partir de agora, eu me sento aqui. Aí ele sentou na cadeira do primeiro em comando. E agora é a Gwyn que é a capitã da Protostar. Tcharam! Ele vai ficar recebendo... promoção direta e recusando, né? Que nem o William Riker fez durante a nova. Por aí. Fora o fato que ele já era um pau mandado da Gwyn mesmo, ele obedecia a Gwyn toda hora, então não vai mudar muita coisa na vida dele, não, né, Ana? É a primeira vez que ele demonstra um mínimo de juízo, né? Ele amadureceu um pouquinho, falou assim: quer saber? Eu ainda não tô pronto. Deixa eu ficar aqui no meu cantinho. Ele continua numa posição de comando, né? E na qual ele vai poder, como que eu vou dizer, burilar, nossa, que óbvio, burilar as habilidades que ele precisa para um dia ser efetivamente capitão. E sabe como é que é? Na nova geração é melhor você ser o segundo em comando, que é mais porradeiro, do que o capitão, que é mais diplomata, né? Agora, o Alexandre, você conseguiu acreditar quando a Januária falou que ia se aposentar e ia ficar cuidando lá da oficina dela? Teu cu! Eu te juro, eu quase que quando eu vi assim o pessoal vindo voltar pra recrutar ela gritando: meus repolhos! Faltou só isso. Ai, beleza. E com isso terminou a segunda temporada e Matheus tem um cliffhanger. Vamos dizer que tem um cliffhanger, porque agora tem a nova Protostar com a nova, entre aspas, tripulação, sendo que a Catarina tá lá. Aliás, estão as duas Catarinas. Tá a Catarina Almirante e tá a Catarina Holograma também, tá? Então as duas Catarinas estão lá. E da terceira temporada vai ser um 2.0, né? Agora vai ser a galera viajando com a Protostar pra ver o que tá acontecendo, apesar de que deve dar merda a história de Marte com os sintéticos, tá? Ah, sim, porra, eu queria esquecer que eles fizeram a primeira e a segunda temporada do Picard, uma bosta, uma merda, mas existe, né? Tá aí. Quem sabe Prodigy não melhora, né? Por enquanto, a gente ainda não tem uma confirmação de temporada pra Prodigy. Não está como cancelada, mas também não está como renovada. Estamos naquele famoso limbo. Mas, aliás, a gente precisa, né, de séries novas para Star Trek, porque Discovery acabou, né, Picard acabou, Prot talvez tenha acabado, tá no limbo ainda. A gente ainda Lower tem Decks, o Strange New Worlds. Né? Strange New Worlds vai continuar, mas Lower Decks acaba já na próxima também. Mas tudo bem, desde que acabe só os que merecem acabar, né? Tem o Section 31, né? Que vai começar, acho que ano que vem. Mas assim, eu sou mega cético em relação ao Section 31, porque eu não gosto dessa história da Federação ter uma CIA super secreta, super maligna por trás deles, cara. Odeio. Pô, essa história no O Deep Space Nine já era uma merda. O Deep Space Nine já era uma merda. No Discovery foi uma merda absoluta, né? Eu não gosto, não gosto da Federação ter um órgão desses assim por trás. O arquivo X da Federação. Bom, então terminamos por aqui. Obrigado, Matheus, pela sua participação em metade da conversa. Né? Espero que você agora tome vergonha na cara e assista o resto. Né? Eu só preciso pôr meu tempo em ordem. Tá. Ah, você não estudou mecânica temporal, né? Não. Ah, não é por isso. Fica tranquilo que agora você tem a chance de estudar mecânica temporal 1 e mecânica temporal 2. Né? Não, eu não sei se vocês sabem, né? Uma curiosidadezinha. A personagem que aparece lá mostrando os livros, né, que é a professora da matéria mecânica temporal, é uma consultora mesmo de Star Trek há muitos anos, e é a área dela de ciência é essa mesmo, né, de estudos de espaço-tempo e de possibilidades de mecânica temporal. E o curioso é que deram para a personagem o mesmo nome da pessoa que faz essa consultoria. Pra tu ver, aí essas senhoras e senhores foi a Joaninha Trekker. Tadá! Obrigado, Ana. Só tu mesmo para participar e fazer tanto easter egg aparecer numa série. Eu fico assado, tá bom. E ficamos com essa por aqui, queridos ouvintes. Vida longa e próspera! Ainda mais com o Vulcano na conversa. Beijo. You got a nerd mail. E aí, pessoal? Belezinha? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá. Eu agradeço a todos os padrinhos, mecenas do Paranerd que ficaram, mesmo durante o período de queda. Então, os nomes deles são mais do que bem-vindos. Obrigado a todos. Vamos começar com a listagem. Ana Carolina Martins, Ana Lúcia Letier, nossa querida Joaninha Trekker, Arthur Bonifácio, Daniel Rossi, Diego Ferreira Veríssimo, Emílio da Costa Mansur, Guto Lima Santos, J. Santos, o nosso querido e amado mecenas, Léo Bruschi, Lucas Freitas, Nicolas de Oliveira, Paulo Roberto Libardi, Rodrigo Moquepon, Sérgio Cabral, lá do Sexta-feira Clássica, Suelen Nastri e o nosso querido, por último, mas não menos importante, Valdir Fumene Jr. Gente, muito obrigado por vocês terem ficado para ajudar o Nerdmaster com tudo que ele queira fazer, ok? Obrigado de verdade e até o próximo episódio. Mormicê acabou de ouvir mais um Paranerdia, o podcast feito para nerds, apresentado pelo meu amigo Alexandre Nerdmaster e editado pelo Jorge, da Fire Falcons Editions. Te vejo logo, no próximo programa. Até mais!